Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento chegando para ficar com você até as 3 da tarde. Boa tarde, galera. Gustavo Rezende. E aí, meus amigos, firmes e fortes? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá todo mundo, né, arrumadinho hoje, né, engomadinho, né? Tal. Hoje tem novidade, né? Hoje tem novidade. Estamos aqui, né, com o Rodrigo e o Caio, né, tirando fotos pro site da rádio, né? Então estamos aqui a rigor. Todo mundo aqui, ó, de terno e gravata, todo as meninas mundo, de salto alto. Todo mundo arrumado para aparecer bem na foto. É isso aí. Né? E você passa, ouvinte amigo, a acompanhar a partir de agora o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, temos tema especial hoje? Temos, menino, temos especiais com um dos componentes do grupo Vozes e Acordes. Né? Já, ele está aqui representando a banda, né? E vai conversar com a gente bem, né? Coisas bem legais. Isso aí, já você vai conferir tudo sobre o grupo que realiza realmente um belo trabalho. Mas antes, né, temos, claro, fatos marcantes para contar. Afinal, todo dia temos, né, o que relacionar. Todo dia é dia de alguma coisa. Pois, né? E hoje, dia 10 de novembro. Começamos com o que, Lízia? Então, dia 10 de novembro de 1807, a família real portuguesa embarcava rumo ao Brasil. E quem pensa que a adaptação à nova terra foi fácil, se engana. A família real levou nada menos que 12 anos para se transferir totalmente para o nosso país e para o Rio de Janeiro, cidade na qual se instalou. A família real portuguesa deixou Portugal fugindo de Napoleão Bonaparte, que pretendia tomar posse do trono português, aprisionando-a. Napoleão Bonaparte invadiu Portugal após a corte portuguesa não aderir à determinação de bloqueio continental à Inglaterra. E como o Brasil era a colônia mais próspera de Portugal, a família real se instalou no país sul-americano. Bom, galera, também no dia 10 de novembro, só que em 1971, a carioca Lúcia Tavares Peterli ganhava o título de Miss Mundo, em Londres. A oportunidade de participar do concurso ocorreu porque Lúcia disputou o concurso de Miss Brasil, tendo ficado em segundo lugar. O concurso contou com a participação de 55 candidatas. A vitória de Lúcia foi uma surpresa, pois as favoritas ao título eram as representantes da Inglaterra e dos Estados Unidos. Posteriormente à vitória, Lúcia foi proibida de usar o título para fins comerciais, porque se recusou a fazer uma participação num show de fim de ano para militares americanos que se encontravam no Vietnã. E só um detalhe, né? Segundo lugar é porque, no caso, normalmente a primeira colocada disputa o Miss Universo. A segunda colocada disputa o Miss Mundo, né? E a Lúcia Peterli foi a única brasileira na história desse concurso do Miss Mundo a vencê-lo. E no dia 10 de novembro, só que em 1971 também, né, o mesmo fato, exatamente no mesmo dia, há 40 anos atrás, era criado o grupo musical Secos e Molhados. O Secos e Molhados, que se apresentava com um visual extravagante, tinha como integrantes João Ricardo, Ney Mato Grosso e Gerson Conrad. O grupo lançou muitas músicas que foram sucessos da MPB, dentre elas Sangue Latino e Rosa de Hiroshima, e costumava misturar em suas obras canções do folclore português, como O Vira, e poesias, com críticas à política da época e rock pesado. O Secos e Molhados se desintegrou em 1974, após desentendimentos entre seus membros. Lembrando, ouvintes, que o programa agora é ao vivo. Estamos sempre com você, todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato com a gente? É fácil! Ligue a partir de agora até às 15h desta quinta-feira, dia 10 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Uma outra alternativa é o e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E para quem está no Twitter, anote aí, twitter.com/espaçojovemsp. Né? Lembrando que não tem cedilha, viu? E tem também o nosso fax, que é o 3386-1444. Uma outra possibilidade é a carta. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? Quiz. Bom, galera, chegamos à pergunta do quiz da semana, né? Hoje perguntamos o seguinte: quem foi o responsável pelo início da publicação de O Clarim, um dos mais tradicionais jornais espíritas do Brasil? Alternativa A, Allan Kardec. Alternativa B, Paulo de Tarso. Ou alternativa C, Cair Bar Schutel. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, dia 15 de novembro, né, o feriado da Proclamação da República, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá, clique no link do programa Espaço Jovem e também na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Você tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, espaço sem cedilha, ou o nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E, é claro, tem também o telefone. Ligue até às 15h de hoje, quinta-feira, dia 10 de novembro, para o número 3386-1400, 3386-1400, e deixe a sua resposta. Na sua mensagem, seja ela de que modo você envie, não deixe de informar seu nome completo e as suas formas para contato. Então, e aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Segredos da Vida e da Morte, de Djalma Santos, editora Leon Denis, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana, então é não esquecer e participar. Isso aí. O que rola por aí? Vem aí o segundo Encontro Municipal de Atendimento Espírita de Duque de Caxias. O encontro vai contar com painéis sobre vários temas, como recepção e acolhimento, atendimento fraterno, passe e reunião pública. O evento ocorre no dia 13 de novembro, domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Grupo Espírita Servidores de Cristo, que fica na Rua Almirante Tamandaré, número 15, quadra 26, em Duque de Caxias. Informações pelo telefone 9443-9006. Falar com Bruno. Ou pelo e-mail brunoferraz19@hotmail.com. A FEB, Federação Espírita Brasileira, está oferecendo um curso à distância sobre gestão de centros espíritas. As inscrições são limitadas e ocorrem apenas nos primeiros dias de cada mês. Informações pelo site febnet.org.br/gestão. E já estão abertas as inscrições para a 22ª Comerge, a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, com o tema O Futuro é Agora, Por que te detens? O evento ocorre entre os dias 18 e 22 de fevereiro de 2012 e as inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro através do site serge.org.br/comerge. Rádio Rio de Janeiro. Janeiro. Boa tarde. Vale a pena conferir. Atenção a este livro, é uma obra que traz algumas dicas importantes para alertar aos leitores de que somos imortais. Vamos saber um pouco mais sobre o conteúdo do livro Segredos da Vida e da Morte, obra do escritor, palestrante espírita e apresentador do programa Prelúdio de Paz, Djalma Santos. Boa tarde, seu Djalma, bem-vindo aqui ao Espaço Jovem, viu? Boa tarde, minha amiga. Bom, seu Djalma, é o seguinte, né? Nós o convidamos justamente para falar um pouquinho da, né, do seu trabalho. E começar, né, justamente é isso. Fale um pouco da sua carreira como escritor, quantos já escreveu e o que o senhor escreveu até hoje, né? Para jovem, adulto. Fala um pouquinho pra gente. Bom, nós estamos na doutrina há 38 anos, né? E temos muitos livros escritos, um total de 35 livros, né? Uhum. Inclusive esse aí, Segredos da Vida e da Morte. E estamos à frente do programa Prelúdio de Paz. Somos conselheiro da Rádio Rio de Janeiro, né? E fazemos palestras também nas casas espíritas, muitas palestras também nas casas espíritas. Dentre as obras, quantas são espíritas e quantas não são? Se é, né? Se tem alguma obra que não seja espírita? Todas elas são espíritas. Todas espíritas. Exclusivamente espíritas. Uhum, muito bom. Em relação ao público, é sempre infantil, infanto-juvenil? Como é que faz? Como é que se divide? Olha, o meu público quadro maior. Uhum. É de idosos, com certeza. Sim. Com uma faixa acima de 45 anos, 50 até 80 anos. Né? Mas eu tenho também um público jovem muito grande, e até infantil, já que nós temos 3 livros infantis. Nós temos o Sapo Jacaré, temos a Festa na Floresta, o Menino Dourado, e nós temos também obra infantil também. Sim, muito legal. Esse aqui, no caso, Segredos da Vida e da Morte, o senhor colocou assim para público, é para adulto? É para adulto, é um adulto. Livro adulto, é um livro. Sim. Adulto que fala sobre a vida, os mistérios da vida e da morte. Uhum. Dá para você fazer assim, um pequeno resumo para a gente do que seria, né, o conteúdo dele em si? Esse livro é uma espécie assim de um quinteto. Nós fizemos 5 livros sobre a morte, e esse é um dos livros da morte, né? Só que aqui ele é mais assim diversificado, ele não fala exclusivamente só da morte, não. Aqui nós temos aqui, ó, verdades da vida, os espíritos e os planos de Deus, os anjos decaídos e os anjos da guarda, né? Uhum. O corpo sobático, a aura humana, os dons espirituais, a obsessão, o espírito mau, os hipócritas, expiações e provas na terra, espaços espirituais, corpo espiritual e o perispírito, desencarnação e morte. Quer dizer, são muitos os assuntos aqui, assuntos diversificados, mas todos eles se referindo à vida ou à morte. Aí, assim, né, a pergunta, qual é a importância, né, no entendimento, né, desse livro? Fala pra gente um pouquinho da importância. É um livro muito importante porque ele leva ao público espírita um esclarecimento maior sobre muitos assuntos que antes eram quase proibitivos, não se falava nesses assuntos. Sim. O espiritismo foi durante muito tempo, há século passado, quase que só mediunidade, né? Falasse de mediunidade, praticamente, de obsessão, mas não tinha assim esse campo mais aberto para outros assuntos como os que eu citei aqui, aura humana, pensamento, mente humana, né? Sobre todos esses assuntos assim que são inerentes à doutrina espírita. Né? A doutrina espírita, ela tem assim um leque imenso de assuntos. Eu vou citar mais alguns aqui interessantes aqui também, olha aqui, ó. Podemos citar aqui também ainda, né? Ainda podemos citar aqui o seguinte, ó. Sabedoria dos espíritos depois da morte, afetividade e separações, aspectos comportamentais, apontamentos importantes, parentela familiar, ambiente familiar, mediunidade sobrenatural, força do pensamento contínuo, princípio da vida, dificuldade da vida, remorso e arrependimento, a força do pensamento, quer dizer, expiações e provas na terra, iluminação à salvação. Então nós temos aqui uma gama de lições diversificadas para que as pessoas também possam diversificar os seus pensamentos e principalmente a sua mente. A iluminação do ser humano é a diversificação da mente. A mente precisa ampliar, ela não pode ficar restrita, atrofiada, com poucas informações, não. Ela precisa de muitas informações. Com certeza. Seu Djal, o que o inspirou, né, a escrever esse livro, suas fontes de pesquisa? Fala pra gente. Olha, eu sempre fui assim muito interessado no assunto morte e no assunto vida. Porque a vida é aquela que você vive aqui, você não pode se desfazer dela. E a morte, você tem que passar por ela, ela é obrigatória. É obrigatória. E o mundo espiritual, quer dizer, a continuidade da vida. Mas eu me inspirei muito em três autores principais. Herculano Pires, né? Primeiro Jesus, depois Kardec, depois Herculano Pires, Deolinda Amorim e Carlos Embaçaí. São os três inspiradores, eu li muitos livros desses companheiros, mas também me inspirei também em Manuel, em André Luiz, em Jonas de Andes, Bezerra de Menezes. Quer dizer, eu só leio autores ecléticos, autores assim, não que eu tenha nada contra os autores assim, mas eu sou muito assim da, assim, como dizer assim, eu sou tradicionalista, né? Autores tradicionais, né? Daqueles mais antigos que começaram com Kardec e que eram assim, seguidores ferrenhos de Kardec. Eu também sou um seguidor ferrenho de Kardec. Sim. Demorou muito para escrever esse livro? É um livro, leva de 3 a 4 anos. Às vezes, quando sai muito, como agora, por exemplo, esse ano eu tive só esse ano no 7 livros em 6 meses. Nossa. Saiu um outro agora, Semente de Vida Eterna, essa semana saiu um. E sai mais um agora, Obsessão Nunca Mais, sai em dezembro. Então, agora está saindo muitos livros, mas são livros que já estavam escritos há muito tempo, eu simplesmente remasterizei, quer dizer, você, à medida que vai passando o tempo e não é publicado, você perde os originais e volta a colocar coisas novas, que estão sempre aparecendo notícias novas, fatos novos, né? E eu estou sempre me reciclando, eu não aceito, assim, permanecer numa coisa só. Então eu vou me reciclando. Mas eu, quando sai um livro, o senhor já está escrevendo muito livro, mas não é de agora, eu só no meu computador eu tenho mais de 30. Meu Deus. Eu tenho 15 na Novo Ser, eu tenho 8 no Leon Denis, eu tenho 2 na editora desse companheiro de São Gonçalo, o Raul Teixeira. Eu tenho livros em muitas editoras de vida, só que não publicam. Sim. Mas de vez em quando pinga um. Como isso não é. Mas bom, não é de uma hora para outra. Então, assim, o senhor destacaria algum, né, capítulo aqui em especial, alguma coisa assim que o senhor acha que, né, que esse em especial eu assunto, gostaria que... Né? Isso. Olha, eu aqui destacaria, dentre todos os outros, são todos eles importantes, mas eu destacaria aqui, por exemplo, a aura humana. Porque é um assunto pouco conhecido. É essa energia que está em volta do nosso corpo, né? E que, na realidade, nós nos movimentamos dentro dela. Isso é que é a verdade. Nós somos, assim, atraímos, tudo que atraímos, pensamentos, sentimentos que vêm de fora, passa pela aura humana. Eu chamo ela, ela tem vários nomes. Alguns filósofos chamam de túnica eletromagnética, tantos chamam-se de corpo fluídico, de tessitura especial. Eu chamo de sala de visitas. É a nossa sala de visitas, é onde recebemos companheiros do bem ou do mal, de acordo com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está sentindo. Os seus pensamentos e os seus sentimentos se refletem na aura humana, tá bom? E ali fica estampado. Então eu aqui considero a aura humana como sendo aqui, e os anjos decaídos e anjos da guarda. Muito interessante. Como sendo dois assuntos assim preponderantes. É que o senhor recomendaria, né? Sem falta, né? Já está à venda esse livro? Já, há muito tempo. Isso é um livro antigo, isso é antigo. E projeto novo, como você falou aí pra gente? Sementes da Vida Eterna. Esse aqui está na segunda edição. Ah, legal. E então, assim, o que está saindo agora? O que está tá saindo lançando? Agora? É. Agora, no exato momento, nós temos a Transição Planetária do Homem, Sementes de Vida Eterna, O Segredo da Felicidade, Ninguém Morre, Dúvidas do Espiritismo Esclarece, né? Também é nosso, né? E Prelúdio de Paz, que tem o nome do programa, né? Legal. É tudo sobre a paz. Só falo sobre a paz com Jesus. São mensagens? São mensagens? São mensagens. Ah, muito bom. Então, o senhor Djalma, é o seguinte, né? São esses novos projetos, né? Que já saíram, como já se já estão à venda. Já estão à venda. Livrarias, onde estão? É Novo Ser Editora. Ah, muito legal. Então, deixa pra gente um contato seu, para que as pessoas possam, né, futuramente, né, pegar mais informações sobre... Eu vou dar um e-mail, que as pessoas podem passar o e-mail para mim, fazendo perguntas, falando, qualquer coisa, pode, entendeu? Inclusive, se tiver problema pessoal, problema de enfermidade, tudo, eu respondo tudo, eu não deixo de responder. Então vai aqui o nosso e-mail. S de Djalma Santos, tudo junto, S de sapo, S de Djalma Santos, demudo, hein? S de Djalma Santos, demudo, @ig ig.com.br. S de Alma Santos, tudo junto, @ig.com.br. Podem passar os e-mails que eu respondo de imediato, tá bom? Sim, e o horário do seu programa? O programa passa de meia-noite a uma e de 6 às 7 da manhã. Prelúdio e paz. Uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Então, esse é o nosso Vale a Pena Conferir. Muito obrigada. Muita paz. Espaço Jovem. E hoje um programa super especial com o grupo Vozes e Acordes, né? Você que ainda não conhece o trabalho desse grupo, né? O seu trabalho no cenário da música espírita brasileira, você vai ter a oportunidade de conhecer a partir de agora, porque recebemos aqui com muita honra o Rômulo Viana, ele que é um dos integrantes do grupo. Rômulo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem, uma grande alegria recebê-lo aqui, sinta-se em casa. Boa tarde, Marcos, boa tarde, Lízia, boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui. Antes de qualquer coisa, você é vocalista ou instrumentista? O grupo ele tem uma proposta vocal instrumental, então são 3 cantores, eu sou um dos cantores e também toco os violões. Maravilha. E assim, claro, a gente tem uma proposta bem didática, né? Começando do começo, como é que foi o começo de vocês? Como é que vocês se formaram? Há quanto tempo? Como é que vocês se conheceram? Bom, nosso grupo se formou meio que por acaso em 1998. Nós éramos amigos e teve uma mostra de arte em algum centro espírita lá em Campo Grande. A gente falou, vamos tocar? Vamos. Preparamos um repertório de umas 5 músicas, aí, qual o nome que a gente vai dar? Vozes e Acordes é legal, e foi meio que por acaso, a partir dali a gente continuou o nosso trabalho, então, desde 1998, mais ou menos. Já tem mais de 10 anos de estrada, 13 anos de estrada. Por aí, fantástico. Algumas indas e vindas, mas desde 98. Isso aí. Após ter se conhecido, quem foi que teve, assim, a decisão de juntar, né, de trabalhar como um grupo? Olha, foi como eu disse, as coisas elas foram acontecendo. A gente teve essa apresentação, que foi uma ideia do Márcio, que hoje em dia não faz parte oficialmente do grupo. Ele faz alguns shows com a gente, mas ele teve que se afastar do grupo mesmo. E depois a gente começou a compor. Então as músicas elas foram aparecendo e a gente teve aquela coisa, não vamos separar agora, vamos continuar apresentando as músicas e vamos trabalhar nisso aí. Então não foi uma proposta assim, nós temos um grupo musical. As coisas foram acontecendo e dando continuidade ao trabalho. Muito legal. Maravilha. Outra coisa, boa tarde, né? Bem-vindo e volto sempre. Outra coisa, olha só, fala um pouco de vocês, da formação musical de cada um, né? Quantos são, instrumentos que tocam e o que instrumentos fazem parte da banda de vocês. Entendi. Fala um pouquinho. Então, oficialmente, somos 3 no grupo. Uhum. Eu, a Ana, a Luísa Toledo e o Thiago Souto. Né? Os outros músicos a gente chama quando tem alguma apresentação. Então a nossa instrumentação ela é bem variada, né? Ela tem violoncelo, flauta, bateria, contrabaixo acústico, percussão, violão de 12 cordas, violão de nylon, né? Violão de aço, a gente procura variar bastante. Sim. Sobre a nossa formação musical, eu e a Ana a gente estuda na Unirio. Né? Eu estou me formando agora em violão. E ela vai se formar daqui a alguns semestres em licenciatura em música. O Thiago, ele não se profissionalizou, ele tem um emprego formal, mas estuda música por fora, é super dedicado, super musical, tem um ouvido de ouro. Bom, somos 3, mas a gente sempre convida os amigos, né? Então, tem sempre o Bruno que toca violão com a gente, a Gisele que toca flauta, o Diego que toca percussão. Sempre que tem alguma apresentação, o Thiago que toca contrabaixo. Então, sempre que tem alguma apresentação, esse pessoal tá junto com a gente. Legal. Vocês conhecem o pessoal do Elos do Sol, né? Conhecemos. Já tocaram juntos? Deixa eu lembrar. Não, a gente ainda não tocou junto. A gente está querendo organizar isso, mas a gente ainda não teve oportunidade. Legal. O Rafael, o baixista, já tocou com a gente, já fez esse tipo de trabalho, mas com o grupo, assim, Vozes e Elos do Sol, a gente ainda não. Oficialmente não ainda não. Oficialmente não, mas a gente vai oficializar legal. Em breve. Mas se vai chegar, quiser. Vai chegar. Não faltarão oportunidades, com certeza. Toda certeza. Uma dúvida de muita gente, né? Você já até antecipou, de certa forma, em parte. Né? O que, que cada um faz no dia a dia, afinal de contas, né, não se vive de música espírita, é óbvio, né? E o que, que vocês gostam de fazer quando não estão tocando? Isso é difícil, porque a gente está tocando quase que o dia inteiro, né? A gente, quando a gente trabalha com música, quando você não toca em casa para não perder o ritmo, você está trabalhando com música, né? Mas a gente gosta muito de filme, de arte em geral, né? Filmes, exposições, poemas, esse tipo de coisa. É, alguns concertos, né? Tá sempre no Teatro Municipal, em algum lugar que tem algum concerto interessante. É, e a gente gosta de estar junto, né? Eu e o Thiago, a gente se conhece, por exemplo, desde quando a gente tinha 8 anos, são 20 anos que a gente está junto. Então a gente senta para bater papo, para conversar, a gente se visita, a gente se dá bastante bem. Vocês, enfim, cada um tem seu dia a dia, suas ocupações. Como é que vocês fazem para se encontrar, para ensaiar? Como é que vocês organizam isso? É, a gente tenta separar um dia na semana, porque eu moro no centro, o Thiago em Campo Grande e a Ana no Catete. Então a gente ensaia uma semana no do centro. Do centro pro Catete, tudo bem. Tudo né? bem. Mas para Campo Grande já exatamente. É um pouco mais longe. Aí a gente ensaia uma semana em Campo Grande, uma semana no centro. E para não ficar pesado para ninguém, a gente tenta alternar. Com certeza. É, a intenção foi sempre falar de música, né, com cunho doutrinário, né, no caso a música espírita, ou isso veio por acaso? Como é que é? E como é que é essa coisa de você? É sempre música espírita ou você também toca um outro ritmo quando faz show? É, bom, a gente procura, dentro do nosso trabalho, a gente procura trabalhar com o nosso repertório. Né? Então, até mesmo para a gente estabelecer as nossas músicas e tal. É, sobre essa questão da música religiosa ou da música espírita, a gente nunca teve um pensamento, vamos fazer música espírita. A gente sempre foi espírita desde pequeno, e quando a gente começou a compor, foi uma coisa natural que esses sentimentos e essas ideias, elas viessem. Já. Não houve uma coisa, até hoje, não tem muito de, eu vou fazer uma música espírita. Eu penso em fazer uma música que fale sobre o sentimento, que ela possa tocar a maior quantidade de pessoas possíveis, assim, que fale do bem, do amor. Não claro. Penso estritamente. Não é religiosa, ela vem com uma intenção de fazer, né? Exatamente. Proporcionar uma coisa boa, uma exatamente. Emoção. Ela vem, a gente procura que venha do coração. Sim. Acho que essa é a nossa proposta. Perfeito. Vocês estão divulgando, né? Lançando um CD novo. Qual é o nome do disco? Sonho das Águas. Sonho das Águas. Claro, a gente vai tocar um pouquinho, né? Vai dar uma amostra do trabalho do Vozes e Acordes. E para fechar esse primeiro bloco, a gente escolheu a faixa Para Viver a Vida. É, rapidamente, o que ela significa para vocês? Olha, Para Viver a Vida é uma bossa nova, é a faixa que abre o CD. E eu acho que o título já diz tudo, Para Viver a Vida. A gente tenta colocar colocar isso em palavras, né? O que poderia se fazer para viver melhor. Maravilha, vamos ouvir. Melhor que virá, recriar.

a tudo que nós divulgamos aqui. É okay? Isso aí, galera. E a turma dos aniversários, Lízia? É mesmo, vamos ver. Quem vamos, né, abraçar, parabenizar, né, no programa de hoje? Então, olha, nós já falamos do dia 4, que é Hernanes Alves dos Santos, dia 5, a nossa Cris Delia, né? Coordenadora de produção aqui da rádio. E dia 16, uma pessoa, assim, super especial. Mesmo? Meu Deus, como essa pessoa é especial. É a sua pessoa, né, Lízia? É a sua pessoa que aniversaria. Pois é. Sou eu, Lízia Nascimento. Então, eu vou fazer aniversário dia 16. Então, desde já, nossos parabéns. Nossos obrigada, parabéns antecipados. Obrigada. É, já prepara já, né, os comes bolo, e bebes e tal, né? Uh-huh. É bom que você já vai antecipando tudo, já vai organizando. Pois é, vou fazer isso, gente. Vou trazer aqui o meu parabéns. Não, meu bolinho de nuvens. É, pois ah, é. Lízia, não faz isso. Ah lá, o Valdeci já deu a primeira dentada. Já, tá vendo? Olha a cara do Valdeci. O Valdeci já tá de olho aqui. Não adianta, não vou trazer. A todos os que aniversariam hoje, dia 10. Pois é. A todos os que aniversariam também na reprise, dia 13. Né, os parabéns da equipe do Espaço Jovem, com o nosso desejo, claro, de muitas felicidades, alegrias, êxitos e tudo de bom. É sempre. Isso aí. Então, né, parabéns para todos também, né? E é isso, galera. Então vamos aqui para os nossos abraços. Isso, é isso, gente. Nossos ouvintes, participações em peso, né, Lízia? Isso aí, bastante, graças a Deus. Ó, a Edna de Valqueire, tá? Obrigada pela sua participação. Valeu, Edna. Darleia de Santo Aleixo. Magé. Ô, menina, obrigada, Darleia. Participa mais vezes. Elizabeth de Campo Grande, a terra, acho que é do nosso amigo aqui convidado. É verdade. Ó, Rafael do Engenho de Dentro, pertinho de mim. Obrigada, isso aí, Rafael. Paulo Roberto de Santa Cruz, a Nilza aqui da Ilha, obrigada, Ilza, participa mais vezes. Roberto de Campinho, ah, obrigada, Roberto, também. Obrigado. Ari Felipe de Nova Iguaçu, obrigada, garoto. Valeu, Ari. Ângela de Rio Bonito, opa, obrigada, viu? Leste Fluminense, valeu. É. Nossa, que coisa legal, obrigada, viu? E Sula, Caxambi, pertinho da minha terra. Isso. Obrigada. E quem mais? Turma do e-mail. É, agora é a turma do e-mail. Mantovani Magalhães dos Santos, por e-mail. Obrigado, Mantovani, pela sua participação. Obrigada, valeu. Garoto. Carolina Almeida também, por e-mail. Obrigada, Carol. Quem valeu. Mais? Quem mais? Pra quem fechar. Mais? E fechando aqui, a Gilcinei. Gilcinei, né? Gilcinei. Não deixou sobrenome, mas enfim, deixou sua participação. Um grande abraço para ela. Obrigada para todos vocês. Quero mandar um beijo aqui pro pessoal lá de Pilares, a Rosângela. Ah, o Marquinho, rapidinho, pro vô da Adesane, tá? O senhor Macharete, ele é super ligado aqui na nossa rádio. Claro, viu? Maravilha, beijo, obrigado. Beijo pra galera, obrigado meu pelo irmão, carinho, a minha cunhada e o vovô dela. Isso beijo aí. Beijo pra todos. Obrigado pela participação de todos vocês que nos ouvem, participação cada vez maior, né? Obrigado pelo carinho e, é claro, claro, continuem mandando suas participações. Valeu! Estamos adorando. Quiz. Bem, galera, voltamos a falar sobre o quiz, né? A pergunta da semana é a seguinte: quem foi o responsável pelo início da publicação de O Clarim, um dos mais tradicionais jornais espíritas do Brasil? Alternativa A, Allan Kardec. Alternativa B, Paulo de Tarso. Ou alternativa C, Caibar Schutel. Qual será a resposta correta? Tchan, tchan, tchan, tchan. Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link do programa Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Você tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, espaço sem cedilha, e o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço novamente sem cedilha. E, é claro, o telefone de atendimento ao ouvinte da emissora da Fraternidade, 3386-6400, 3386-6400. Ligue agora até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 10 de novembro, e participe. Seja qual for a sua forma de envio da resposta, não deixe de informar o seu nome completo e as suas formas para contato. Então, e aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Segredos da Vida e da Morte, de Djalma Santos, da editora Leon Denis, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ou ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça e participe. Todo mundo participando, ok? Rádio Rio de Janeiro. E voltamos a conversar com o Rômulo Viana, ele que é integrante do grupo Vozes e Acordes. Bate um papo muito legal hoje conosco sobre o trabalho do grupo, né, que já tem 13 anos de estrada, e sobre o novo disco, sobre o CD novo. Confirma o nome do disco novo, Rômulo? Sonho das Águas. E é o primeiro CD de vocês. Sim, nosso primeiro trabalho oficial. Isso mesmo. Rômulo, para a gente dar sequência, né, naquilo que os ouvintes sempre gostam de ouvir, né, as canções, as músicas, a gente selecionou a faixa Jesus. Fala um pouco dela pra gente, o que ela representa pra vocês. O nome, um tanto quanto autoexplicativo, né? Ela é uma música que ela passa uma ideia diferente, porque normalmente quando você fala, você fez uma música chamada Jesus, as pessoas acham que ela é calminha, que a gente vai ficar, né, contemplando, e não, e ela é bem agitada, ela é bem pra frente, né, pra mostrar que a gente pode falar de beleza e falar de Jesus, mas de uma maneira também animada, alegre, feliz. E a gente vai estar concorrendo com essa música no FECEF, Festival de Música Espírita de Franca, em São Paulo, no próximo dia 13, domingo, estaremos lá defendendo ela. O FECEF, que é o maior evento de música espírita do Brasil, né? Então, muito legal saber que vocês estarão lá. Vamos acompanhar, então, Jesus com o grupo Vozes e Acordes. Então, Jesus com o grupo Vozes e Acordes. Conta pra gente, na sua opinião, Rômulo, como é que tá o cenário da música espírita hoje, não só no Rio, mas no Brasil? Você acha que houve uma evolução? A coisa tem caminhado para melhor? Sim, eu acho que é um cenário bastante promissor. Temos muitas pessoas interessadas em fazer música de maneira mais séria, de maneira mais profissional, estudando, se dedicando ao seu instrumento, à forma de compor, procurando ler bastante, estudar muito, buscar influências musicais variadas. E eu acho que isso sempre acrescenta bastante. Apesar de a gente ter muito a fazer sempre, eu acho que já houve bastante avanço se a gente considerar um cenário de 10 anos atrás, mais ou menos. Com certeza. Rômulo, como está a questão da divulgação? Na opinião de vocês, ela está satisfatória? Como é a divulgação de música espírita hoje? Olha, eu acho que voltando ao que a gente falou na pergunta anterior, né? Se a gente for comparar com 10 anos atrás, melhorou muito. Mas eu acho que ainda falta que nós tenhamos uma mídia mais especializada para trabalhar com arte, de uma maneira mais específica, para que você possa fazer com que as músicas cheguem até a casa das pessoas, os eventos sejam melhor divulgados, né? Claro que hoje em dia nós temos ferramentas muito dinâmicas, como Facebook, Twitter, né? As redes sociais. As redes sociais facilitaram muito. Internet, de modo geral. Mas, assim, se nós formos pensar de uma maneira oficial, em termos de mídia oficial, aquela tradicional, rádio, TV, mídia impressa, eu acho que a gente ainda pode caminhar um pouquinho mais. Está meio acanhado ainda. Exatamente. Né? Então, vamos dar uma forcinha. É esse o plano. Qual a importância deste trabalho de divulgação e estendendo um pouco mais o apoio cultural, no caso, o patrocínio? Como é que o trabalho de vocês tem tido apoio? Olha, patrocínio? A gente tem apoio dos nossos fãs, das pessoas que gostam do nosso trabalho, né? O nosso CD, ele foi 100% autofinanciado. E esse apoio é o mais importante. Esse é o mais importante, é o que nós temos que valorizar sempre, né? E o nosso CD, ele foi 100% independente. Né? Nós tiramos com nossos próprios recursos, né? Aquele esquema, né? Trabalha, junta um pouquinho, grava uma bateria, trabalha, grava um violão, e foi mais ou menos assim. E agora a gente está procurando divulgar e trabalhar bastante nesse processo. A banda tem composições próprias? Todo o trabalho é feito por composições próprias ou vocês também pescam músicas de outros autores? Bom, o nosso trabalho, ele eu diria, 95% autoral, né? Nós temos uma música com parceria com um amigo nosso, chamado Adiron Marcos, e as outras músicas são de minha própria autoria. E em que vocês se inspiram na hora de compor? Olha, a nossa influência ela é muito de música brasileira, né? Eu acredito que nós temos a melhor música popular que se faz atualmente no mundo. Lógico que temos o jazz nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil as fontes são riquíssimas e a gente procura beber dessa fonte para levar o nosso trabalho adiante. Com certeza. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, infelizmente, mas eu queria que antes você falasse. Como é que está a questão de novos projetos, agenda de shows? Tem alguma coisa claro, em temos vista? Sim. Como é que está? Temos sim. Bom, no dia 12, esse feriadão agora, foi o que eu disse, nós estaremos no FESEF, em Franca. No dia 19 de novembro, nós vamos estar no Centro Espírita Luiz Sérgio, em Bento Ribeiro. Nós vamos fazer um show completo com todas as músicas do disco, na parte da tarde, né? Às 3h30 da tarde. No dia 10 de dezembro vai ser o nosso grande show de lançamento do disco na Congregação Espírita Cristã em Campo Grande. Vai ser às 7 horas da noite. Vai ser Vozes e Acordes e Grupo que Atua. É um grupo de lá de Campo Grande, muito bom, excelente também. E no dia 11 do 12 nós vamos estar na Tarde de Artes do CERJ, na Rua dos Inválidos, no centro. Maravilha. Legal. Vocês estão nas redes sociais? Estamos. Nós Isso estamos aí. No Facebook. Uhum. Podem nos adicionar lá, Vozes e Acordes. E estamos no Twitter também. Em breve, nosso site, vozesiacordes.com.br. Maravilha. Ah, a gente quer aqui agradecer a participação do Rômulo Viana, que é membro do grupo Vozes e Acordes. Rômulo, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Sucesso. Algum recado final? Não, eu é que tenho que agradecer o convite e a disposição de vocês em nos ouvir. Um abraço a todos e todos que queiram entrar em contato, que ficaram interessados no nosso trabalho, a gente vai ter muito carinho em recebê-los e falar com vocês. Obrigado e boa tarde. Maravilha. Obrigada, Rômulo. Conversamos então com Rômulo Viana, do grupo Vozes e Acordes, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, galera, voltamos a falar de quiz, só que agora para anunciar o ganhador do quiz da semana passada. Na semana passada perguntamos o seguinte: qual o nome do fundador da Federação Espírita Brasileira, a FEB? E aí, Elisa, qual a resposta certa? Pois é, letra A, Augusto Elias da Silva. E quem ganhou? É uma menina, é a Darleia de Santo Aleixo, Magé. Isso aí, Darleia, parabéns. Parabéns, menina. Você irá ganhar um exemplar do livro Crescendo com Isabel, de Ana Maria Spranger, uma publicação da editora Leão Denis, e um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. Vamos entrar em contato com você para acertar como é que você vai receber o seu brinde aqui na rádio. Tá bom, Darleia? Parabéns e obrigado pela participação de todos em mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de papo, Guga. Fim de papo, Marcos. Fim de Espaço Jovem. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, não é isso? Exatamente. Estaremos de volta na quinta-feira com o programa ao vivo às 2 da tarde e no domingo com a reprise também às 2 da tarde. Lembrando que nesse fim de semana, né, já a reprise também. Isso mesmo. Elisa, quem quer entrar em contato com a gente, para tanto é facílimo, não é isso? É muito fácil. Anote aí, gente. É no nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.com.br e o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.com.br. Deixa seu nome, sua mensagem e participe. Isso aí, tem também o Twitter em twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus e um beijão para todos. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.